Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente? Viva Jesus em nossos corações para sempre. O Apocalipse de Nosso Senhor Jesus Cristo é o livro mais importante da Bíblia Sagrada na atualidade. Mas sempre foi importante, porque essas profecias, conforme já aprendemos aqui, na religião de Deus, representam muitos ciclos da evolução da humanidade. Todos esses períodos que os homens têm passado nas muitas encarnações estão enquadrados neste livro. Porque as almas reencarnam, os espíritos vêm. Porque a reencarnação é uma exigência para que nós cresçamos diante de Deus e diante de nós mesmos. Este é o livro da nossa salvação. Como dizia o irmão Zarur, é o evangelho moderno. Jesus realmente está chegando. E esta realidade indesmentível está no Apocalipse, conforme nós vamos ver. O método adotado pela religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, é o histórico profético, explicando o que aconteceu, o que acontece e revelando o que vai acontecer. Porque tudo isso está registrado dentro do mecanismo universal da grande lei de causa e efeito. Este livro, chamado Apocalipse ou Revelação, que Apocalipse é sinônimo de revelação, por isso não é um livro indecifrável, não é um mistério, porque se fosse mistério, não poderia ser chamado de Apocalipse Revelação. Tem que ser mistério, labirinto. Ele tem início com o anúncio do seu título e com uma bênção dirigida aos que prestarem diligente atenção às suas solenes palavras proféticas. Nós vamos devagar, com doses homeopáticas, porque nós vamos deslindar todo esse simbolismo, mas sempre em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. Porque Deus é amor, então o Apocalipse, que está na Bíblia, que é a sua palavra, tem que ser sentido com amor, interpretado, compreendido com amor. Vamos lá então ao Apocalipse de Jesus. Vamos ver se ficamos nos três primeiros versículos do capítulo primeiro. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que muito em breve devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós vamos à análise. Há um erro quando os intérpretes chamam o Apocalipse de Apocalipse de João. Por quê? Em geral, os tradutores da Bíblia têm dado a este livro o título de Apocalipse do apóstolo João. Todavia, o próprio título contradiz as primeiras palavras do livro, pois aqui está escrito no versículo primeiro do primeiro capítulo: Apocalipse de Jesus o Cristo. Jesus, então, é o revelador, e não João. O evangelista é apenas o instrumento usado pelo Cristo de Deus para escrever esta revelação em benefício de sua igreja. Ora, nós aprendemos com Alziro Zarur que esta citação de igreja no Apocalipse não é referente a uma igreja particular, é a cristandade toda, todos os filhos de Deus que se converteram ao cristianismo do Cristo. Não há dúvida de que o discípulo amado... E quem é o discípulo amado? João Evangelista. João Evangelista. Aqui mencionado foi o preferido de Jesus entre os 12 apóstolos. Vocês conhecem aquela passagem do Evangelho? Que Pedro... e acompanhando Jesus, João um pouco atrás. João e Pedro estavam sempre juntos com Jesus, Tiago também. Então Jesus revelou a Pedro como seria a morte de Pedro. Pedro, muito curioso, virou-se para Jesus e disse: e aquele lá, João? Jesus repreendeu o grande pescador, dizendo: cuida de ti, Pedro. O que é que te interessa lá a destinação de João? E revelou que João ficaria até o fim, e fica realmente com o Apocalipse. O Apocalipse, inclusive, é o último livro da Bíblia Sagrada. É o livro que mostra, dentro da profecia, toda a história dos homens e dos espíritos dos homens. Vocês vão ver lá adiante. Inclusive, eu já adiantei isso naquela circular que mandei aos legionários do Rio Grande do Sul. Um dos próximos programas eu posso até comentar. Mas prosseguindo, João era o evangelista e apóstolo, esse, o autor das epístolas que tem o seu nome. Alziro Zarur faz um comentário sobre o destino espiritual de João Evangelista e também de encarnações anteriores. Por exemplo, ele foi Daniel. Se vocês pegarem o livro de Daniel e o Apocalipse, vão ver muita similitude. João era a reencarnação de Daniel, e mais tarde Francisco de Assis foi reencarnação de João Evangelista e foi de Daniel. Essas são as conhecidas, mas há outras. Aos títulos anteriores desta grande figura do Evangelho, João acresce agora o de profeta, porque o Apocalipse é uma notável profecia. Mas o assunto deste livro remonta a uma origem ainda muito mais elevada. Não é apenas revelação de Jesus o Cristo, mas a revelação que Deus lhe deu. Observaram? Revelação que Deus passou a Jesus, que passou ao anjo, que passou a João Evangelista. Procede, portanto, em primeiro lugar, do grande manancial de toda a sabedoria e verdade que é Deus. Deus o Pai eterno, o Criador. E por ele, Deus, comunicada a Jesus Cristo, o Filho. E o Cristo a enviou e notificou à humanidade que queira nessa mensagem tomar conhecimento pelo seu anjo e por sua parte. Passou ao seu servo João, o discípulo amado. Não servo do anjo, servo de Jesus. Agora vamos ver o caráter do livro, quer dizer, a importância. Valerá a pena ler esse livro? Tão misterioso para os homens carregados de mistérios da ignorância espiritual. O caráter do livro. Ele se encontra expresso na palavra revelação. Apocalipse quer dizer o quê? Revelação. Então vamos ver que o Apocalipse não é o livro de mistério, não. É mistério para quem não quer se esforçar. Porque uma revelação é alguma coisa revelada. Alguma coisa tornada conhecida claramente, e não algo encoberto e oculto. Moisés, do Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre. Sim, porque há muitas coisas que neste estágio da nossa evolução ainda continuarão encobertas, mas para Deus não. O próprio título do livro constitui, portanto, refutação suficiente da opinião popular de que ele se encontra entre os mistérios ocultos de Deus. Há quem diga, nesta época que vivemos, tantos milênios passados, que o Apocalipse é impenetrável, não pode ser deslindado, decodificado, compreendido. Mas a religião de Deus, que recebeu essa chave para abrir o livro, prova que isto é um absurdo. O Apocalipse é perfeitamente revelável, compreensível. Se assim não fosse, o título deveria ser Mistério, o livro oculto, não o livro da revelação. Veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir. E qual é o objetivo do Apocalipse de Jesus segundo João? É o que nós veremos no próximo programa. Mas agora nós vamos falar com Deus, elevar o pensamento ao Pai Celestial. Porque sem oração a gente não faz nada, nem esse trabalho aqui. Isso aqui exige muita concentração, porque é grande tarefa da religião de Deus. É acabar com os mistérios. Para que mistério? Jesus disse: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Ah, mas ninguém até hoje deslindou o Apocalipse, como ele tem que ser deslindado, e daí? Essa história de que ninguém conseguiu, tem que ser assim porque sempre foi assim, isso é coisa para gente preguiçosa mentalmente, ou covarde moralmente. Não é o caso dos legionários da boa vontade, que vão buscar sua força na fonte de toda a sabedoria e de todo o poder, seguindo a ordem do Cristo: orai e vigiai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas como perdoamos as dos nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, cuja misericórdia nos sustenta, médico de todos os médicos, move o teu olhar compassivo para os nossos doentes, cujos nomes se encontram no sagrado livro de preces da religião de Deus. Todos esses irmãos em quem vamos pensar na hora da grande vibração da família legionária. Porque disseste, Senhor: pedi e Deus vos dará. Deus não é indiferente nem à morte de um passarinho. Se teu filho te pede um pão, tu lhe dás uma pedra? Se teu filho te pede um peixe, tu lhe dás uma serpente? Se tu que és mau,